09-6, chama Recife agora, frequência 12685 até 125 decimal 45, voa no 096. Recife 12685 até na 12545, voa no 096. Obrigado e uma boa noite. Sul 272, Goiduna, desse mantém 2000 autorizado ali. Sul 272. Azul 4298, salão 07, direita 1219. Direita 1219, azul 4298. Táxi da 3895, 153 a bordo, tem 3 horas e 50 de autonomia, alternando o galeão. Direita no 5 à direita via Índia, ponto de espera da navegação 1895, vou pegar na 06. Direita Índia, ponto de espera 295, boa noite, obrigado, 3295. Salvador, boa noite, tá 3567, informação Zulu, cópia Brasília, pronto. Recife, vai ser número 2, cópia. Número 2, eu vou dar. Azul 4298, Brasília, porta 1, né? 290, autorizado, Alfa, Juliette, porta 1. Azul 4298, autor. Corre o azul 4298, desculpa, que tem nessa frequência. Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, portão 1, 4298. Mantém essa frequência? Afirmo. Serra Bravo, Juliette Delta, 340, direto Mótiva. Decola da no 7, primeira curva direita, da EO, lei da Mótiva. Controle 1208, aciona 5114. Isso, base da 10, mandei primeira curva direita da Eula e da Morte. Confirme nível e primeira curva. Procedimento correto, qual é o pátio? Enter. Céu 3567.4. Prossiga 3567. 7 Brasília, autorizado 360, operador 7. Decola da pista 10, primeira curva direita, saindo da Arbor, beleza? 1208, aciona 5156. Brasília autorizado, está confirmando 380, número Zulu 17, decolando a 10, Arbor Elefa, controle 120.8 e transponder 5156, 3567. 35 é o procedimento correto, confirma o nível 38? Afirma 380. Sim, chama para o puxinho 1895. 1895, obrigado. Azul 1498, confirme a posição? 01. 01, 1498. 33567, só confirmando, nível 380 agora autorizado. Chama para o push nessa frequência. Estou no 5 de rodas, 1-1, no controle, 1-208. 208, com controle, boa noite, obrigado. Direito 5, contato, mantenido 340, suba via, saída da El. Sobe via, 38 anos 5, possibilidade de Badael direto? Está direto Leda. Direto Leda, tá, 38 anos 5. Autorizado o ILS, o 2782? Autorizado, azul 2782. 7 a visual com a cabeceira 90. Azul 2782, com a pilha de finalência, me torre 1895. 1895, obrigado, boa noite. Boa noite, Azul 2782. 782, boa noite. Ajuste altímetro 0 no meio, pouso autorizado, pistão 0, vento 1130 graus, 069. Cuidado, pouso pista 1-0-2782. Então, 3858, autorizado o táxi, à direita, via táxi da Índia, até o ponto de espera da 90, quando lá chame 11895, ajuste o altímetro no 0 no meio. Então, 0 no meio, via Índia, ponto de espera, 3858, boa. 7, próximo à direita, Alfa, Kilo, Pátio 3, mantenha a sua frequência. Alfa, Kilo, Pátio 3, na sua frequência, um bom trabalho, tá? Até daqui a pouco. Até. Próximo 3858, autorizado decolagem 10, vento 120 graus, 05 nada. Beleza, Pombalho, tá 3895. 3567, portão 7, puxa, pega autorizado de matar. Claro. Por gentileza, só consigo uma posição pro 2782? Remota 5 Lima. Sim, a gente vai pra 5 Lima, obrigado. Então 3895, chame Recife agora, na frequência 1251, alterno 33, decimal 25. Só alternado que não copiei, senhor, 251 aí? 1133, decimal 25. 3325, boa noite, seu grato. Boa. Decolado 2-1, chama controle Salvador 208. Controle Salvador 208, tá 3858, bora. Foi 707, sem identificação, desça e mantenha 4000. A chegada ponta, agora o procedimento elétrico meio, ajuste uma 0 no meio. Controle Salvador, boa noite, tá 3858, vai passar 1500 agora, saindo uma bomba. A 358, contato, se mantém nível 370, suba via, saída Momo. 370 via Momo, 3858. Prossiga. Sim. Então, a entrevista pode pelo voo para o Cerro 366, azul 2707. Altura 3858, alguma possibilidade de voar Cogibo? 3A direto no rumo de Cogibo. Direto Cogibo, 3858. Então 3605, boa noite, senhor identificação, dito mantendo nível 050, na chegada à Mara, agora procedimento ILS-F2. 050 da Mara, Santista 3567, Uno 36, a bordo, 3 horas de 10, alternando com... Só 3567, autorizado táxi, parte principal, via Índia, ponto de pedra no 0, chame pronto, ajuste altímetro no 0 no meio. Autorizado parte via Índia, ponto de pedra, chamaremos, no 0 no meio, só 3567. Caminhar 6313, informação alta, autorização para Guarulhos. Caminhar 6313, Guarulhos, pronto, para o telescópio. Pronto, para o quadro. Autorizado 6313, Guarulhos, 360, presumo no 0. Decola da pista no 0, primeira curva direita da AEL, Leda Motiva. Controle Salvador 1208, aciona 5120. No 0, no 30 grau, 059. Autorizando a linha de decolagem, estou no zero, está 3, 5 metros. Controle Salvador, muito boa noite, Senhor 62, espaço, transfere informação alta. 3624, boa noite, Senhor Identificação, desse mantendo 060, na chegada a Mari, bastante segmento LFF2 aí. A zero no meio. Tem que São 3258, foi a Buco, suba restrito a nível 330 pelo centro restrito. E eu me chame agora o mesmo na frequência 1285, alterno 125.45. É. 567, decolar 231, chame o controle Salvador 1208. 1208, boa noite, obrigado. Controle Salvador, boa noite, o SAR 3567, decolou, passa 1500. 3567, contato, tudo mantém nível 360 na sua via, saída Arbor. Mantém 360, foi solicitado 380 como final, saída Arbor, então 3567. Cita agora o 360, confirma. Não, negativo, foi solicitado 380, o 3567. Foi o nível 360, então 3567. Ok, está sendo reautorizado agora o nível 360, então 3567, vou direto no rumo de Alessa. Direto de Alessa, 3567. São 3305, inicia redução para 200 mais. 200, São 3305. Azul 2707, DC mantém a altitude de 2.500 pés. 2.507.807. Possível manter a velocidade até mais próximo. Manterá. 2707. Mantém de 2707, pode voar o 372. Recorde de voo 366, completar direto o procedimento WISC. Minha mente, então, na proa. São 3305, desse mantém a 4.000. 4.000, certo? 6224, desse mantém a 5.000. Essa é 5.000, mas eu já faço. De pressionamento para o táxi, chame 118, sua 95 torre. Alô, Xanair 6313, pushback, acionamento, portão 4. Gente, se entrou ali, tem 3 mil, caixa de farelo, localizador, tem 3 mil. Alô, Xanair 6313, autorizado pushback. Confirmo, autorizado pushback. Quem chama táxi, 6313. Vindo para 210-6224. Tango Delta, senhor identificação, reporte para a descida. Ajuste no 0, 1, 6, aguarde procedimento ILS X-Ray. Serra Tango Delta. Está agora 67 milhas, a Nordeste Salvador, vigilância, Serra Tango Delta. Tango Serra, boa noite, sem identificação, reporte para descida, ajuste no 0, 1, 6, aguarde procedimento ILS X-Ray, oi Mari para chegar a Mari. Xané 6224, vetor para sequenciamento, mantenha presente proa, esse mantenha 4000, se houver várias comunicações, limite ao localizador. Presente para 4000, mantenha a proa, carro de falha, limite ao loco, 6224. Tango Serra tem contato radar, serviço de vigilância, Alfa Tango Serra. Galeão com 4h30. Táxi autorizado, parte principal Índia, ponto de espera da 0-1895, ajuste no 0-6. Ponto de espera 1-8-9563, obrigado. 0-0, reporta localizado, 0-3-3-0. Estabilizou, minha Edson, 2707. Complete canal do procedimento, chame torre 1-8-9-5. 8-9-5, valeu. 3305, disse uma venda 2000. 2000, 3305. 6, Salvador, boa noite. Azul 2707, obrigado 7 milhas, visual 1 no 0. Azul 2707, ajuste altímetro no 0, 1, 6. Pouso autorizado para no 0, vento 140 graus, 059. Pouso está autorizado. Azul 2707 com 1 no 0 no 6. Boa noite, essa é a identificação. Desça e mantenha o nível 060 na chegada a Bonsa, agora de procedimento LS X-Ray, ajuste no 096. 567, chame Recife agora, frequência 1288, alterno 260. Recife 288, alterno 260, para 3567. Canal 6224, desce e mantenha 3000. 4-3-6-2-2-4. Localizador T330. Canal do procedimento, chame torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5-3-3-0. Canal 6224, redução para 1-9-7-0-9. 1-2-0-6-2-4. Ative nesta proa, irá interceptar o localizador, Canal 6224. Azul 490, procedimento correto, chame push back, torre 1-1-8-9-5. Espera, pronto, minha 3-1-3. Gente, visual Embraer da Azul, curta sinal 1-0. Sim, tá visual e quando autorizar, tem que colar imediato. Gente, após a passagem do mesmo, alinhar e manter o 1-0 autorizado. Aposto, Embraer, curta final, a linha aí, mantém. Voo Chanel 6303, 590. Canal 6224, desse mantém 2000, autorizado final, aliás. Autorizado para 2000, autorizado de leste, 2-0, desse mantém o nível 150, desse mantém o nível 150, voo no 888, centro de estação, ajuste 1-0 no meio, aguarde procedimento LS-72. 150, pessoa da ponte, voo no 158. Azul 2707, salão 43, número próximo à direita, mantém essa frequência, Alfa Juliette, portão 9. A direita é um projeto com 9, vou fazer o que eu tenho. Posicionado 6313, autorizado decolagem de pistão 0, 130 graus, 049. E o decolagem de pistão 0, posicionado 6313. Salvador, 3305, boa noite, final da 1-0, baixa e travou. 3305, continua a aproximação, guarda pista livre aqui, né? Ajuste o altímetro no 0 no meio. No 0 no meio, guardando pista livre, 3305. Espera, tá pronto, Oscar Romeo Charlie. Ah, botamos Oscar Romeo Charlie, mantém a posição. O Chanel 6224, completo final LF, chame torre 1-1-8-9-5. 2895, obrigado, boa noite. Chanel 6313, decolador 43, chame controle Salvador 1208. Controle Salvador 1208, Chanel 6313, boa noite, obrigado. Controle Salvador, boa noite, Chanel 6313, Dael Lida. Eu não, está mantendo nível 140. Deixa o altímetro no 0 no meio. Quadrando 6-2-4. Mantém 1-5-0. Temos tráfego na sua posição de 11 horas a 7 milhas, como oeste. É um Mitsubishi que está mantendo o nível 1-4-0. É previsto ultrapassar esse tráfego. Ótimo. Serra Tango Delta, se o vetor mantém a presente proa, se houver falsificações, o limite é radial 340 do VOR de Salvador para a posição Pelo. Será ultrapassado por um Boeing 737 da Gol e está descendo até o nível 150. Aí na sua posição de 3 horas a 5 minutos. Ótimo, mantendo a presente pro até radial 350. Até 340 por favor. Controle Salvador, boa noite, o Chané 6313. Felicita pro Odidael. Chané 6313, contato, suba e mantenha nível 360 no perfil da subida da El. Perfil da subida, solicita voa direto da El, Chané 6313. Estado direto no rumo de Leda. Direto Leda, 6313, obrigado. Descida, papá, Otávio Serra. Otávio Serra, vê se mantém a 050. 050, descendo e mantendo. 3305, colo 44, próximo direito, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 5 nessa frequência. Alfa Juliette, 05, na frequência, 3305. O Chanel 6224, com motorizado que estou no 0, 140 graus, 059. Motorizado que estou no 0, o Chanel 6224. Bruno 246, desse mantém a altitude de 3.000. 3.000, Bruno 246. Alfa Tango Serra, desse mantém a 4.000. Para 4.000, Tango Serra. 4.050, Gol no 822. Aguarda a separação, radar para continuar sua descida, Gol no 882. No 888, aguarde a separação radar para continuar sua descida, ok? Vem aguardando o reporte. Isso aí mantenha o nível 050. Então, gosto do meu chá, autorizado a melhor manter a pista no zero. Como 246, desse mantém a 2.000, autorizado final aliado. 2.000, autorizado aliado. Controle do Chané 6303, solicita coordenar a Motiva direto. Guarde a possibilidade. Obrigado. Serra Tango Delta, voe, reassuma a navegação, voe direto agora no rumo de Pelo. O Tango Serra, vê se mantém a 3.000. 3.000, Tango. Alta Tango Serra. Número 224, solo 03, corrigindo salas 48, próximo direita, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette para o Oscar Romeo Charlie, vento no 40 graus, 059, decolagem autorizado no 0. Torre Salvador, azul 49-80 para assistência para a Força 1. Azul 49-8001, pushback autorizado, chama táxi. O Chanel 6224, chame antes do Taxi Juliette. Camarada, Juliette, 6224. Bruno 888, inicie redução para 2009, voo no 882. Terra Tango Delta, em qual velocidade de escada? 2309, redução para 1909, se possível, Terra Tango Delta. 1909, Terra Tango Delta. Posso comer o Charlie do lado 52, que chama o transbordador 1208. Boa noite. Vai manter a velocidade descendo para 2000, livre LS. Senhor Charlie. 120, decima 80. Só, desculpa aí. Charlie. Oscar Romeo Charlie, prossiga. Decolou, cruza agora 2800 da Dael. Oscar Romeo Charlie, acende o código normal 5114. Oscar Romeo Charlie, na abertura da subida da Dael, turma Zenigo 340. Tá recebendo, transponder? Pode transponder 5114, Oscar Romeo Charlie. Vou passar pro 2 aqui, peraí. Mas estou recebendo agora, acabei de receber agora. Só não recebo ainda a altimetria. Ok. Alfa Tango Serra, desse mantendo 2000 autorizado LS, Alfa Tango Serra. 2000 autorizado LS, Alfa Tango Serra. Bom, no 888, desse mantém a altitude 3000, o vetor mantém a presente proa, o limite é o curso do localizador. 3016, mantendo a proa e o limite loca, com o que foi? Serra Tango Delta, desse mantém a 4000. Bom, no 170, desce e mantém o 050, reduza para 2109. Desce para 050, reduz 2109, bom, no 170. Puxa, na 6316, chama e recife, agora 125, 1 até no 36, decimal 25. Puxa, na 6313, chama e recife, agora 125, 1 até no 36, decimal 25. 251-3325, Xené 6303, ligado. Bono 246, torre 1895, bom pouso. 2954. Boa noite, Bono 246, final. Bono 246, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 50 graus, 059, ajuste de altímetro no 016. Eleve pouso na 90, Bono 246. Azul 4980, autorizado sinalizar o pushback. Oito, desse mantém a 2000, mantendo da proa sua retoração e inicia redução para 1709. 2000, mantendo proa, reduzindo do 1709. Terra Tango Delta, desse mantém a 3000, porém inicia redução para 1709. 2000, passamos Serra Complete aqui na LS, chame torre 1895. 295, muito grato, senhor. Bom trabalho. Salvador, muito boa noite, papá, papá, Alfa Tango Serra, já no localizador, na sua escuta. Papá, papá, Alfa Tango Serra, ajustou de última zero no meio, número 2, aproximação, guarda de pista livre. Positivo, já fui, ele é. Rumo 888, curva esquerda agora na proa 130, reposta visão no localizador. 30, pato lock, eu vou no 38. Firmão V? 150 graus, 059. Positivo. Possibilidade de, na vertical de Duna, cancelar e seguir para uma base direita da 17? Afirmo, na vertical do externo, Alfa Tango Serra, chama para cancelamento. Serra Tango Delta mantendo proa, presente proa, Lice mantém 2000, o limite é o localizador, Serra Tango Delta. Índia, outro espera da Zé, chame pronto, quem né? A gente já tinha muito mandado no meio. Gente, táxi direita Índia, ponto espera da 10, Uno, na sua frequência, o 10 no meio, ajuste azul 493. Cancelando para a base pela direita da 17, papá, papá, Alfa Tango Sierra. Alfa Tango Sierra, plano cancelado 58, base pela direita 17, aguardo autorização de voo. Padrão. 1246, solo 58, Alfa Juliette, portão 2 autorizado, essa frequência. Alfa Juliette, portão 2, confirme? Ah, confirmo. 1246, Alfa Juliette, portão 2. Obrigado. 3.000, desconsiderando as restrições de estábio, voo 1170, Líder 6, ajude. Permanece 1-0 no meio. Sim, 3.000, 1-0 no meio, voo 1170. Controle Salvador, voo 1170, passa nível 200 para 150, 5 a 20. Voo 1970, desse mantém 4.000, ajuste 1-0 no meio. 4.000, voo 1-16, voo 1970. Vou começar a ser aprovado direto fundo, voo do 9-70. Inicialmente direto e TAP. Direto e TAP, 9-70. Estamos precisando de localizador, voo 9-8. Voo 1-8-8, complexo LS, correio no 9-85. 9-85, voo 9-8, boa noite. Boa noite. Serra Tango Delta, reação à navegação, voo direto Duna, autorizado final LS. Direto Duna, alegria LS, alegria. Alfa Bata, autorizado backtrack sobre a pista no 735 para Bata. Boa noite, 188, final de 3 milhas e mais pra lá. 1-8-8-8, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 049, ajuste ao time 1-0, 1-6. Autorizado, pouso 1-0, boa noite, 188. Azul 4980, decolado 0101, eu chamo o controle Salvador 1208. 0101-2018-4290. Corrigindo azul 49. Oi, Salvador, boa noite. Papa Romeu, Sierra, Tango Delta. Papa Romeu, Sierra, Tango Delta. Chama para cancelamento do plano. 350 via PUC, azul 4980. Voo 1970, desse mantendo 2000, autorizado final LS. Mestre 2000, autorizado LS, voo 1970. Voo 1970, voo 1970, desse mantendo 3000. 3000, mestre, voo 1970. Bono 888, solo 02, da próxima direita, Alfa Juliet 62, portão, na fila depois. Alfa Juliet 62, agora depois, boa noite. Romeu, Sierra Tango Delta, pouso autorizado, pista 1-0, no 4-0 grau, 059. Pouso 1-0, Sierra Tango Delta. Então 3178, disse mantenha 4000, ajuste 1-0 no meio, aguarde procedimento ILS X-Ray. Detendo via chegada a Mari, considere restrições na posição intacta. Detendo via, chegada a Mari para 4100 no meio, aguardando ILS X-Ray, considerando restrições da posição intacta. Então, 3178. E vou agora direto Duna. Direto Duna, 3178. Voo 1970, vou direto agora a Duna. Duna, voo 1970. Fazendo a 04-2584. Toca aí dentro, good evening. Descendo na flight level 050 via Bons Arrival, expect CLS X-ray runway 10, altimeter 1016. Brasil 42584. Descendo, mantém flight level 050 via Maré Arrival. Roger, 050 via Maré Arrival, 2-5.